cotidiano sangrento. A paz pede socorro pra quem desacreditou. Do moleque descendo o morro, só lamento. Hoje cultiva flor na sepultura. Na comunidade, assassinato é cultura. Doidão, barato é louco. É cada um por si. Abrir a boca é motivo pra fazer mais um cair. Longe de Cristo, todo mundo tá sujeito a ir pro inferno com passaporte cravado no peito. Sem salvação, as mina da quebrada, só Deus pra salvar aquilo que o respeito não salva. Infelizmente a ilusão virou realidade. Brincar de ser bandido e acaba morto de verdade. É sem massagem, não é novela. Periva contra a polícia, polícia contra a favela. Irmão contra irmão, na paz e na guerra. Placa final, sangue no planeta Terra. Jesus é o caminho, é o livramento. É o conforto em meio a tanto sofrimento. Sangrento, cotidiano, é só caixão pro necrotério. Dificultando identificação, a paz minha parte. Vou até o fim, carregando minha cruz. Ninguém faz por mim, mundão tá louco. Assim que é, como assim disse Dexter. Salve-se quem puder. É ratatá, um, dois, pra pegar como é que é, tio. É ratatá, mas prefiro Jesus Cristo. Até depois do fim, cotidiano é sangrento. Melhor sair é ratatá. Um, dois, pra pegar como é que é, tio. É ratatá, mas prefiro Jesus Cristo. Até depois do fim, cotidiano é sangrento. Melhor sair. Somente o Senhor Jesus que me conduz nessa quebrada. Eu me livro do sanatório da mente psicopata. Me dá sabedoria, força no meu ponto fraco. Pra não meter os ferros e tomar carro de assalto. Eu tô ligeiro, ligado, minha alegria, problema. Sistema quer me ver morto no pulso preso, ó gema. Esquema, não vira rapá. Vou explicar, sou simplesmente o filho do leão da tribo de Judá. Do rei dos ex, tudo posso. Ele me fortalece, meu acorpo no chão. Eu sou a vida que serve. Segue sofrimento do povo, tem sentimento, instinto. Puxar pino da granada e pôr na boca do ministro. Esquenta não, justiça do Senhor nunca falha. Sabe quem é quem, os humildes da batalha. Assim vou caminhando entre mortos e feridos. Sobreviver parceiro só se for com Cristo. Incentivo pros moleque matar. Só o que há pra burguês ser encontrado. Com faca na jugular, mas Deus é mais. Me deixa bem longe da sepultura. Vi uma pá de mano morto com ferro na cintura. Composição da terra, homicida, muda semblante. 30% terra, 70% sangue. Até quando vai ter uma mãe chorando na quebrada? Pros moleque entender que o crime não leva nada. É ratatá. Um, dois, pra pegar como é que é, tio. É ratatá, mas prefiro Jesus Cristo. Até depois do fim, cotidiano é sangrento. Melhor sair é ratatá. Um, dois, pra pegar como é que é, tio. É ratatá, mas prefiro Jesus Cristo. Até depois do fim, cotidiano é sangrento. Melhor sair.